se isso é hora de ligar. Tô precisando conversar. E eu sonhei com o mundo que eu posso te dar. Sempre espero um pouco mais da vida. Nem sei se isso é hora de ligar. Tô precisando conversar. E eu sonhei com o mundo que eu posso te dar. Sempre espero um pouco mais da vida. Então se joga pra cima, me acompasse. Me traga inspiração pra que esse som faça. Um dinheiro bom pra nós comprar uma casa. Onde a tristeza não caiba. E que o nosso alicerce não caia. E que a empatia seja o bem mais forte. Se eu fraquejar, promete que me abraça. E o nosso bem-estar tem que ser o meu norte. A gente faz o nosso tempo, então é sem pressa. Deixa o vento e fica de conversa. Cada um é o universo do verso que versa. E, na verdade, nós dois só dá certo quando o outro quer por perto a vontade de pensar. E sem deixar pra depois, hora de aprender com afeto pra nós poder se amar. Nem sei se isso é hora de ligar. Tô precisando conversar. E eu sonhei com o mundo que eu posso te dar. Sempre espero um pouco mais da vida. Nem sei se isso é hora de ligar. Tô precisando conversar. E eu sonhei com o mundo que eu posso te dar. Sempre espero um pouco mais da vida. Cê promete que não liga se eu te ligar a cobrar. Conta sem pagar, é que esse mês tá foda de vender uns beats. Quero trabalhar, então me assiste fazer hit sem parar. Se eu colei em outra city, vou voltar, diz que cê me ama. Perco minha mente no lençol da cama. Tô ligando, seu número chama, chama, mas desliga. Eu sempre espero um pouco mais da vida. Que porra, Pedro, pensa um pouco, para pra pôr no papel. Vale a pena mesmo que eu morra cedo. Vence em dobro, nunca vou pro céu. Eu fiz por nós, vivo sem pensar no pós. Tô vivendo mais veloz. Hoje é comum, disco 031. Se quiser ouvir minha voz, nem sei. Nem sei se isso é hora de ligar. Tô precisando conversar. E eu sonhei com o mundo que eu posso te dar. Sempre espero um pouco mais da vida. Nem sei se isso é hora de ligar. Tô precisando conversar. E eu sonhei com o mundo que eu posso te dar. Sempre espero um pouco mais da vida.